28, de descida para 2.000 pés, ajuste no 017. Livre descida para 2.000 pés, 10017, TAM 31978. O 972, Patac 3 e 10, alterna Guarulhos, o POB 03. Corri, autorizado o ataque, recorre ponto espera pronto, ajuste no 017. Sente, reportar a ponto espera com 1.017. Oxa 6224 no fundo, Oxa e acionamento. 01, aguarde o 27 da Rio passar. Prosseguir até o ponto de espera, após o mesmo, o senhor está autorizado a iniciar. Guardando a Rio passar, Rio 24. Autorizado, final no zero. Autorizado, final no zero, 31978. Jet 57 no meio, ação de identificação, chegada Mari, desça 050. Mari 050, Jet 57, 1 no meio. Precisaria por onde está, está presente, ou é Jet 57 no meio? Precisado, ETAP. Obrigado, ETAP. 10, tá bom. Autorizado, ingresso de decolagem, 140 graus, 612. 5% de decolagem, então, no 0547. 08, informação Bravo. Alvo 908, Bravo confere, minuto para 4. Prato 4. Já está autorizado, Guarulhos no nível 320, conforme a rota do plano, decolada 10, curva direita. Saída Arbor, Elessa, controle 208, transponder 5027. Autorizado, Guarulhos nível 320, roda conforme o plano, decolada 10 com curva direita, saída Arbor, Elessa, 208, controle 5027, transponder total 908. Total correto, reporte pronto. Passará. Joaquino? 09. Jet 5809, aciona identificação, chegada Mari, desça 060. Agente 060, alguma velocidade recomendada? Mantenha a velocidade da estátua. Mobilizado, passando o Índia Serra, o TAM 3178. TAM 3178, eu chamo TAM 1186. TAM 1186, TAM 3178. T2 Salvador, muito boa noite, Rio 5972. Rio 5972, contato radar. Sobre mantém nível de voo 320, serviço de vigilância. TAM 3078, é o senhor? Oi, Del. Obrigado. Passou externo. 78, foi regularizado, 90, 140 graus, 109, ajuste no 0, 17. 10, 17, livre pouso, pista 10, 131, 78. Prossiga. 52, boa eu. Sim, boa eu. Boa noite. Número 624.010. Pronto. 624, alinhar e manter. Alinhar e manter 624. Pushback acionamento. Autorizado, Quartax. Autorizado, reportará. 248, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Pela sua escuta, livro Alfa, repórtero antes da Juliette, 3178. Jet 5716, livre descida para 2000 pés, ajuste no 017, autorizada final. 2000 pés no 017, Jet 5716. 224, autorizada a decolagem, 150 graus, 7 nós, ajuste no 017. Autorizada a decolagem, 224. Centro Recife, frequência 1251, alternando 13325. 251, 3325. Próximo ataque foi Juliette, T3. 3178, prossiga para o portão 62. Prossegue para o 62, até o 3178. 6224, decolada 51, controle 1208. 208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Chanel 6224. Chanel 6224, contato radar, sobe e mantém nível de voo 190, vigilância. Sobe a 190, 6224. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7, parizada final no 0. Ajuste no 0 no 7, parizada, até 5.09. Salve a Pátio Índia, ajuste no 0 no 7, 18.6 pontos para a 10. Pátio Índia, 18.6 pontos para a 10, total. E o nome está estabilizado, DLS. Complete final, chama o turno 186. 86, 7, 1, 7, 1 no mesmo. Torre, Salvador, boa noite, avião 57, 1 no meia. Está a 2 milhas e meia do extenso, ele vai estar travando. 57, 1 no meia, boa. Ajuste no 0 no 7, 160 graus, 0612 de nós, autorizado pouso não no 0. E pouso no 0, 757 no 6. Ao visual com 737 na final. Passagem left pouso ali, mantém total 9908. Xanã 6224, chama Centro Recife, com 26 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, 2545. Obrigado, boa noite. Boa noite. Nosso complete final, chame torre no 86. 86, boa. Torre Salvador, muito boa noite, 7-7-5-8-0-9. Localizador baixado e travado. 5809, boa avistada, ajustando 017, continua a aproximação, aguardando pista livre. 017, continua aguardando livre, 7-5809. 71658, na minha escuta, Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3. Ajuste no 0 no 7, 180 graus, 89, autorizado da colagem. Ajuste no 0 no 7, 170 graus, 89, pois autorizado não no 0. Comando 00, controle, 1208. 1208. Torre Salvador, total 9909. Total 9908, contato radar. Sobe para o nível de voo 320, vigilância. Ok, eleva 9908. frequência web 5809, solo 01, nome escuta Alfa, Kilo Paz 3. Alfa, Kilo Paz 3, você escuta, 3, 5809.